viajando rente ao sol, à procura de você. Entre naves espaciais, mil asteroides passei. Meu amigo Terra que me quis, um planeta encantado encontrei. Um grilo valente, um ser amor, jogava um ding-ding e andava. Ser amor, amigo do...